Atos 8487, Alfa Kilo Parte 3, posição 7. Alfa Kilo Parte 3, posição 7, Alfa Kilo Parte 4, posição 7. O Dialema Fox está livrando o eixo da 190, agora comprou de tapar. Frente visual para a aeronave, comprou do litoral sul, mantém escuta agora da preferência. Positivo. Fox chama controle 120 decimal 8, bom voo. 1208. AB 2733, autorizado pouso 10, vento 10 graus, 99. Autorizado pouso 10, 273. Aparece a Alfa Fox, prossiga visual, corredor Axé, 1000 pés. Você autoriza para seguir 500 pés, está presente? 500 pés via litoral, afastando-se da final da pista 10. Tiago Alfa Fox, acione o código 0132. Santiago, está funcionando 0132, vai manter a linha do litoral até a China. Contrato Salvador, 12067. 12067, contato radar, suba para o nível 360. Ao cruzar 2000 pés, utilizar a curva direita para o de Leda. 360, 2000 pés, direito para o Leda, 2067. O Linde Abraão chama a torre, Salvador em 118, decimal 95. 285, Zulinha Bravo, grato. 4463. Está na conta, Zulinha Bravo, muito grato. Confirma, aeronave. Quem chamou o sol? Força aérea 2523, confirma. Só um minuto. Força aérea Condor 23, checar o seu plano de voo. Temos uma diferença aqui de nível. Só um minuto para cópia. Gente, só um minuto. Leva força. Força controle. Dá pra gente solicitar o sobrevoo na vertical do Salvador, shopping, na paralela. Está ciente do tráfego, não vai passar ali 500 pés por 2 minutos. Gente, não é tráfego conhecido, autorizado. Charlie Alfa Fox. Obrigado. Aguarde um instante, confirma reboque. Senhor, ativo o reboque da posição 11 para a posição 01 do PAT 3. Aguarda, confirma a posição 11 do PAT principal, América. Estimativo, posição 1-1 do pátio principal. Gente, mantenha a posição e aguarde coordenação. Alfa, América 229. Ok, aguardando, América 229. A passagem do tráfego, autorizando a alinhar e manter a 10, 4207. Autorizado, Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Pesulo 17, Formosa, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída Arbor 1, eleva, igual da pistola 0 com curva direita, código 5501, controle de Salvador 120, decimal 80. Curta da 17, direto do tráfego de posição 207. Vento 110 graus, 119. Passa na sala, de abraço. FAB 2733, solo 52, Uber esquerda, no ponto fixo frequência, bom dia. Canal Céu, bom dia. Firma POP, autonomia, por gentileza e alternativa. Gente. Charlie Alfa Fox, controle. Abandonando agora a capital do Sol, que vai proceder via litoral, próximo Enter. Desde a decolagem, 4-2-0-7-1. Fica 229, mais curto. Prossiga, América 229. Confirme a posição do PAT 3 que se encontra. O América 229 encontra-se na posição 1-1 do pátio 1, pátio principal. E solicita reboque para a posição 01 do pátio 3. Boa tarde, Oxenia 6356. Aciona a identificação. Vem pro direto do Serra Vitor 369, desça para 4 mil pés, o KNH 190 no 5. Abordo uma confiança, 100 pessoas, 2 de autonomia, alterna para lá. Não. Azul 4463, autorizado Índia, ponto espera da 90, 2 Salvador, no noite desse 95, ajustou o altímetro na 0 no assunto. Solo 1867, puxa acionamento no 3. O azul, voo no 867, faz a passagem do embreagem da Azul Resaguarda, autorizado, se tiver que acionar o portão 03 no táxi. Faz a passagem da retaguarda, está livre e vai reportar. 867. Para o nível 340. Pedal 340, 4207. Confirme o plano, confirme a pro ideal do destino. 250, seu. Mantém ainda a saída, guarde a prova para o destino. Oscar Golf Uniforme. Golf Uniforme. Olha, Fafox, frequência livre. Único tráfego conhecido, um tráfego procedente de Feira de Santana, prosseguindo para TGL em Valença. Esteja atento, o tipo da aeronave é um Tupi. Frequência livre, Charlie Alfa Fox. Voo 2067, chama o centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 251, 2835, 2067, pegou. Oscar Golf Uniforme, vetoração devido a tráfego, mantém presente PRO, o limite é 30 milhas do VR de Salvador. Mantendo a presente PRO, 30 milhas do VR de Salvador, Oscar Golf Uniforme. Já. Internacional. dia, quanto espera da 1-0, posição da 1 noite, decimal 9-5, ajustou o altimento 1-0 no 5. Tive táxi, quanto espera da 1 noite, decimal 9-5, com 1015, chegou 1-8 na 7. Tango Oscar Filiforme, tráfego 10 horas, 1,612 milhas. Rumo oposto, cruza nível 095 e descida, tipo Airbus 318. Filiforme, porém não visual contato. 7 horas, Filiforme, tráfego ultrapassado, reassuma navegação, prosseguindo destino. Filiforme. Trole, boa tarde, azul 4463, saída coral, 2000 pés. 4463, contato radar, suba via saída coral para o nível 180. Coral 180, 4463. Gol 2067, controle. 67, bom dia, autorizado a linha de colapso 10, vento 100 graus, 122. A linha de colapso 10, 1877, com o utilizar procedimento R9 pistão no zero, reporte na final. Pode voar o 366. Afirmo e desça para 2500 pés, que é legal no 0 no 5. Voa no 366. Para ingresso no PAD 3. Autorizado, reporte no térmico, América 229. Autorizado ingresso, reporte lá no térmico, América 229. Golfe de forma, quando possível, estimar de pouso. 1530. Enter. Uniforme Jaguar do VMC na rota, no nível 100 abaixo. Afirmativo, proponho o cancelamento, prosseguir nível 085, Jaguar. Plano de instrumento cancelado 02, desça para o nível 085, Oscar Golf Uniforme. Azul 4207, chame o centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25-2035, obrigado. Salvador Azul 2771, transfere informação Juliette. No 2771, está em contato radar, passando em posição coral. Foi em proa do Serra Vitor 369, QNH no 015, reporte no ponto e deve descer. Sensação de Leopoldo 366, praticamente a mesma proa. Afirmativo, azul 2771. Obrigado, azul 366, 2771, chamada para descida. Trole, boa noite, 67, decolando para escuta. Boa noite, 67, contato radar, subavia, saída Arbo 1, para o nível 360. Arbo 1, 360, 867. Vai Lepa, voo no 867. Afirmo, voo no 867. Lepa, voo 867. Salvador, bom dia, 2642, captação de 2642, bom dia, mantém escuta. 4463, retoração devido a tráfego, curva à esquerda pro A200, ao atingir o nível 180, autorizado voar direto e o COS. Esquerda 200, ao atingir o 180 e o COS 4463. 2642, boa tarde. Acione a identificação, desça via chegada à Mari para o nível 050, QNH 10015, reduza para 2509. Meu nome é 356, chama a torre Salvador, em 1 no 8, decimal 95. 4463, tráfego 2 horas, 1,62 milhas, rumo oposto, tipo 1ATR72, mantém nível 1,70. Ciente, 4463. Passo 4463, autorizado pro Dio Costa. Dio Costa presente, 4463. 356. Se mantém nível no 80, tipo Embraer 190. Ciente, 27, tá certo. Agradecida, azul 2771, já com tráfego no checais. Ciente, o tráfego ultrapassado, desça para 4000 pés, QNH 10015, azul 2771. Para 4.000 com 1.015, 2771. Paulo Salvador, boa tarde, o azul 2782, o paciente informação cliente. Paulo 788, autorizado Paulo Afonso, via azul 9, Froti, restante conforme, nível de voo 170, saída Momo, código Froti, decolada 10 com curva esquerda, o código é o 5545 e o controle Salvador 120, decimal 80. Sente autorizado 170, Momo. Zulu 9, Froti, decorre 10 com curva esquerda, 5543, comanda 08, 2788. Zulu 2788, protegimento correto, um pronto, busca o sinamento do portão. Pátio 3, posição 4. Tango Oscar Golf Uniform, serviço radar terminado para serviço de informação de voo e alerta. Chama o centro Recife em 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. Poxa, né, 635, solo 08, livre direito, chama só em 121 decimal 9. Direito 2 a 9, 63, 50. Boa, 42. Salvador, muito boa tarde, né? 3, 2, 0, 4, 7. Tarde, Oxana, 6, 3, 2, 0, acione a identificação, desta vez chegada a Mari para o nível 0, 6, 0, QNH 1, 0, 1, 5. Azul 4463, 1 minuto para ingresso na terminal Ilhéu, serviço radar terminado, chama o controle Ilhéu, 120, decimal 1. Né, 356, Alfa reportando para Juliette. Alfa vai reportando para Juliette, 356. 2642, reduza para 2209. 2209, autorizado o procedimento RNAV. Estão no zero, reporte na final. 2500-10, reportaremos na final, 2771. Controle, Xenome 1, passou 1080 ou 1070? 070, Xenome 1, 41. 070, obrigado. Azul 2642, desça para 4000 pés, que é legal, no 0 ou no 5. 4015, 40, 4142. Azul 2771, condições de manter velocidade até o servidor 366? Afirmo. A gente mantém o Azul 2771. Salvador, boa tarde, o 3216. Só 3296, aguarde Fortaleza, prepare sair da Momo, transição frutinha. Momo frutinha, aguardando 4326. 3771, correção 2771, pode voar o 372 para adiantar o sequenciamento, já tem contato visual. 2771, pelo regulamento de procedimento RNAV, não é possível autorizar o servidor 372. Salvador, boa tarde, Condor 23. 23, contato radar, suba via saída árvore para o nível 360. Via saída árvore, 360, quando... Azul 2642, autorizado procedimento RNAV, pistão no zero, reporte na final. Autorizado RNAV, chama na final, 2642. Passou o 366, high speed, está estabilizado, com capa deixa 2771. Mente redução a critério, completo de aproximação, chame torre 18, decimal 95, Azul 2771. Obrigado, bom dia, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Salvador, Azul 2771, está agora 3 milhas do 372, já com campo à vista. 771, autorizado pouso 90, vento 1, 90 graus 132. 2771, prossiga. Autorizado pouso 90, vento 1, 90 graus 132. Uno 255, acione a identificação, precisa ver a chegada MOLF para o nível 070, que é legal no 015. Xerame 320, desça para 4.000 pés, o que é legal no 015. 4.000, 1.015, Xerame 141, desça para o nível 050. Nível 050, minha honra, patrão, não está. Tá pronto para o Chipeca falar, acionamento, só aguardando 4. 32 no meio, autorizado Fortaleza, CH Fox Trot Lúvia, peso 19, Bambu, restante conforme. Nível de voo 370, saída Momo, código Frotin. Decolada 190 com curva à esquerda, o código 5540, controle Salvador no 208. Obrigado, Batalha. Tá. Xenemia 320, autorizado procedimento para RNAVE, pista 1-0, reporte na final. Botar na final, Xenemia Torosca, autorizado CEADAF, CEA Papá, via peso 10, PUBA, via peso 16, restante conforme o ato do plano de voo. Pouso muda, ST Confins, via peso 21, Mochepe. Viu de voo 380, saída da EL, Leda, Morte, vai decolar da 10, com curva, confirmando, decola da 10 ou da 17, ambos com curva à direita. O código 5547, código 5547, controle Salvador no 208. Direito 219, 1, 2, 1, 2, 1, 9. Direito 219, 1, 2, 7, 7, 1. Lida Morte, vai sair. Confirme a rota, APZ10, PUBAV, APZ16, POSMU, DCT Confins, após APZ21, Mochepe. te livrou. Alfa Kilo 433 Romeu. Alfa Kilo 433 Romeu. Sabe, Torácica, poderia repetir o planejamento? Grau 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 De Salvador, mantendo o nível 050. Mantém então 050, gerente 225, e ficar na 280 Salvador, né? Dá uma nota. Tem autonomia alternativa para a Vitória e o Pátio? TNM é 226, desça para o nível 070 e reduza para 220 NAT. Ciente, 04 a bordo. Guarulhos, 430. Fracionamento, táxi de decolagem, Torre Salvador, no 9395, ajuste do altímetro 095, bravo troço. Fala em 1, 2, 1, 9. Boa tarde. Será Teresina. 166, Teresina, 3 horas, autorizado táxi até o ponto de espera da 90, via Índia, ponto de espera, Torre Salvador, no 9395. Ajuste do altímetro na 095. Querida, até o ponto de espera, 245 lá, até 3, 2, 1, 6. 4 1 desça para 2500 PES. 2500, vou chegar minha hora na droga. Bolo 255 desça para 4000 PES, General no 0 no 5. 4015, resultado, bolo 2. Superior no PCO da saída. Cliente, com Salvador, boa tarde, azul 2642. Azul 2642, Alfa, com a chance de Juliette. Alfa, vou parar com a Juliette, vou ver o capitão. Nacional, Xené, 6320. 6320, Xené. 6320, Xené, Torre, Salvador, 1, 8, decimal, 9, 5. 295, boa tarde, Xené, 325. 141, resumo navegação proa do Servitor 366, autorizado. Procedimento RNAVE pista 10, reporte na final. Boa noite, 366, autorizado, passou na final. 6141. Livre de pouso na 10, Xené 6320. 26, desça para o nível 050. Ação de identificação, dessa vez chegada a mar para o nível 060, QNH no 015. Visual com o Airbus Nacional 90. Tá visual, o 3206. Gente, manter a posição agora nas instruções. Vai manter. Para 2209. 200 para 2209 com 255. Praça Juliette, 2642. 2642, Juliette, ponto 108. Posição 8, 4, 2642, boa. Praça Nacional, ponto 8. Pesão é. Estou totalmente pronto, confio. Totalmente pronto, eu decorro de mais de ano. Cliente, após a passagem do retorno, chamei a linha e mantenha realizando manobras para decolagem de imediato assim que autorizando. Ok, após a aeronave que está na final, a gente ali mantém preparado para decolagem imediata, 3, 2, 1, 6. PZ16, informo Lagoas do Xané, próximo a 1 milha do Charge 3666. Sem problema, Charge 18, 32 amanhã. Daí é o Monte, Laguarda, da 3205. Estabilizado, a Xané 61 para trás. Flash de aproximação, chega na torre, número 8, decimal 95. 8, 95, 61 no quadrado. Salvador, boa tarde, 61, 41, no janela. Xerém 6141, reduza para a mínima limpa, informa a voz da TAM, pré-exposição, a rolagem do sistema Xerém. Fazendo 6141. Agiliza manobra, são 3216. Sempre, vai agilizar, 3216. Um 26, vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, limite a 080 de Simbra. Solos 2.6, direito na 219, agilizando a liberação da pista 1.0. Liberando a foto, 219, direto com Vins, Ampazulu 21 e Mochep. Decola da pista 1.0, curva direita, subida da El, transição Motiva. Transponder 5555, controle 120, decimal 80, confirmando nível 340. Para a Guarulhos, nível 3 para o 0, Antra 0 para o Bávio, Antra 0 no meio, Posto, direto 1.5, Antra 0 no 0, Mochete. Decolagem, perfil da EL, transição, Motiva. 5555, transponder, controle, Salvador 1.0, aí. Barreto da 305, chame para puxar a caçamento, Porto 9. Lima, estará pronto, da 3. Para o pronto, da 3, 2, 0, 3. Olha, o Azul 2728, para o táxi com 5.8 a bordo, 5.30, altera Maceió. 2728, táxi até a saída do pátio 3, aponte para ingresso no pátio principal. Passará para ingresso na parte principal, 88. Paulo, boa tarde, Oxenero 6320, Lisboa. Oxenero 6320, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 6320. Bruno, autorizado, pouso, estou no 0, vento 1.00 graus no 9, ajuste do altímetro no 0, no 4. Recebe pouso, Oxenero 61, patrão. Xenemia 226, desça para 25000 pés, ajuste no 015, permanece. Tráfego na sua posição de 2 horas, 10 milhas, é o número 2, já no procedimento RNAV. Está 10 milhas do 366, reação à navegação, vou ir no Serra Vitor 366. Quando, Bruno 255, passando Serra Vista 366, estabilizado a RNAV da 190. Mate, tráfego que precede na curta final da pista 10. Que é na torre, frequência 118, decimal 95. 295, 25. 320, Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette 62, é 1320. Estato radar na decolagem, suba via saída Momo, 3216. Via saída Momo, pode voar Momo, senhor, 3216. Motivo, autorizado. Vamos. Curta guardando, tá aqui. Oi, Salvador, boa tarde, eu ajudo 2788, eu só posso esperar da 10 pronto. 2788, mantém eu posso esperar da 90. Já mantém eu posso esperar da 90. Fim 6141, solo 28, direito no 219. Direito é 19, obrigado. All the work. Rádio 6141 no Xanarizão. Xané 6141, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 3, é hora batata. Salvador, está 3805, puxa bem cancelamento, 09. Autorizado, 3805, chama para ataque. Autorizado, vai reportar ataque, está 3805. Visual, acompanha da rua, portanto, 09. Como é que é, visual? Após a aeronave ali, mantém o 09. Após o pouso, vai manter o 272. Condições de aeronave aviatária? Negativo, 3-2 pulo meio, inicialmente vai manter aí a proa de Momo e aguardar a transferência, ok? Ok. Bravo, Vitor Oscar, na escuta. Ponta aí a proa de Cotia, só para o seu conhecimento. Vai em sentido contrário, todas as minhas aeronaves chegando pelo setor aí. Ah, sem problema, tudo bem, te manter um perfil aqui, obrigado, 3-2 no meio. Descida para 2500 Penha, ajuste no 014, pode rápido, voo em Serra Vitor 366, número 3. Ajustado, 014, desce para 2510, após etapa em Serra Vitor 366. Bom, né, só corrija o ajuste para mim para 1015. 1015, está corrigido. Série 2230, informação antiga, agora é aquilo. Para a Vitória da Conquista, está autorizada via rota do plano de voo, nível 180. Cola da pista 10, curva direita, subida Arbor 1, Elefa. Transponder 5570, controle 120, decimal 80. 180, autorizado, Vitória da Conquista, com a rota do plano, decola pista 10, primeira curva direita, perfil Arbor 1, após Elefa. 5570, transponder, controle de saída 208, passaria do 2230. Passaria 2230, cotejamento correto, chama para feedback e acionamento. Tá bom. 1255 direito no 219, agilizando a liberação da pista. 219 com 255. Salvador, boa tarde, acionamento. 5, até um quilo, desce 220 pro 110. Desce minha... 6.63, ano 5? Ah, sim, ano 5. 3.5, desce para o nível 050, ajuste no 015. Vai cumprir o perfil da chegada AMAN, autorizado via AMAN. E tem condição de fazer a final do procedimento RMA? Aqui, afirmativo. Então a ideia é que o senhor faça a chegada MAN até a posição toque, após toque o voo Serra Vitor 366. Perfeito, é o programa. Controle, boa tarde, é o Papa Romeu Bravo Vitor Oscar, cruza 2000 pés, subida da EL. Bravo Vitor Oscar, saída da EL, vou ir na Proa de Leda. Proa de Leda, o Bravo Vitor Oscar. No meu controle, voltando. 3-2, na meia, prossiga. Suba e mantém o nível 350, tá 3290. Ok, 350, tá 3290. Desminha autorizado de pouso, pistola 0, vento 1-10 graus, 90 mais. Faça a solicitação de voar diretamente àquele centro, a frequência é 1.26.85. Caso negativo, contato na 125.45. 12685, 12545. Tá, 3296. Obrigado, senhor. Uma boa tarde. Eu vou até o voo. Valeu. 2080, azul 2788. Controle Salvador, Azul 2788. 2788, contato radar na decolagem, via saída MOMO, ascensão até o nível 970. Ok, livre das restrições, entendeu? Ascensão 1970, perfil MOMO, Azul 2788. Não, comandante, eu não liberei isso da restrição, não. Falei via saída MOMO, ascensão até o 1970. A expressão via determina que o senhor cumpra todos os perfis da saída. 72788. Externa Garão. 3805, taxa autorizada até o ponto de espera da 1-0 via parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 1895, ajuste 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, autorizado, parte 1 no Índia, 1895, Antônio, Itan, 3805, boa. Boa, 255, antes da Juliette. Mantém a posição, ganho 255. Mantém a posição. Firmo, posição Conde, contato radar, serviço de vigilância, vou na proa de Ponce, para a chegada a Ponce, informe no ponto de descida, rumba 36. Controle Salvador, tá 3144, está estabilizado visual. Complete a aproximação, 3144, chame a torre do Salvador, frequência 118, decimal 95. Torre Salvador, 1895, boa tarde. A sua identificação Serra Mike desce via chegada Bonfi, ou correção Mari, para o nível 050, ajuste 1015. A intenção que o senhor cumpra a chegada Mari até a posição ITAP e após passar o perfil da Renata. Tem condições? Afirmativo, já programado, agora com o comando 050, 5000, 5.000 com 1.015, 1.015 o ajuste. Alfa Juliette, remota 1-3. Vicente, confere 2314, rumo a 147. Fala, meu Zulu, Índia Bravo, informação Lima, para Serra Novembro, Zulu, Whisky, autorizado via direto, então, via corredores, cola da pistão no 7, curva direita, corredor axé, restrito inicialmente a 1 mil pés, aguardando a ascensão ao 045, conforme o plano. Aciona transponder 0130, controle 120, décima 8. Azul 2788. Firma aeronave chamou, tá 3805. Afirmo, boa. Boa, tá 3805, visual com a voz da companhia curta final da 1-0. Afirmo, visual contrário. Após a Lima tem 1-0. Após a Lima tem 1-0, tá 3805. 144, vento agora é 1-0 graus, 1-1-2. Gente, tá 3144. Livre pouso. Livre pouso, 1-0. 3105, autorizada por Serra Vitor. Negativo, mantenha a chegada até a posição toque, 6305. Negativo, mantenha a posição toque. 626, modificação agora da infra-aérea remota é 1-4. Direita no 219. Direita no 219. Palme é o Bravo Vitor Oscar, o controle. Prossiga na escuta, Bravo Vitor Oscar. Ativo, passou a posição da EL a 8 milhas. Cruza o nível 190, chama o centro Recife. Frequência no 251, no caso negativo, no 28, decimal 35. 251-2835, obrigado. Direita, que transmissão cúmulo na direita. Tá autorizado, pois retorno da proa do Terra Vitor 366. Mateus, mais 5 milhas, já corre. Diz que Serra Mike contra. Assusta eu também. Eles são 1909. Eles são 1909, Michel. Perdoe na aproximação. Salvador, boa tarde, até 3805 na Dael Motiva 1.500. Então 3805, contato o radar na decolagem, via saída da EL, proa de Dael autorizada. Dael, descida via 3805. Tá voando direto da EL, tá 3805. Matheus. É na 6315 de casa. Desça para 2500 pés, ajuste no 015. 6500, Rocha. Compatível, tem o tráfego à sua direita, no 1500 pés, no corredor visual. Enter. Possível. Sola de Mari para a chegada da Mari, palma do ponto de descida, Gustavo Serra. E você tem dedicação? Eu acho que Serra Mike, eu tenho tráfego na sua posição 12 horas, 13 milhas, cruzando 4 mil pés e descida até 2500 pés. Você está sob detor para sequenciamento da curva à esquerda na proa 020, limite vai, será a magnética 0805. Afirmativo, vetoração agora 020 será a proa. Confirme o limite. Magnética 80, 080 de Simbra. 080 de Simbra, sim. A sua escuta, Gustavo. para voar corredor visual, mantendo 1500 pés, o ajuste Salvador 2015, 015, e só passando através de Paripe. Papá Romeu Whisky, Serra Mike, autorizado descida para 25006, o ajuste permanece. 2500 com 1015, Whisky Serra Mike. Pato, desça para 4 mil pés, ajuste no 04, rombo no 4. Serra Mike, a 11 milhas de Serra Vitor 366, e assuma a navegação, voo em Serra Vitor 366, ajuste Serra Mike. Tráfego que o precede 10 horas, 10 milhas, mantendo 2500 pés. Seguinte, agora para o desgaste de Serra Vitor 366, ajuste. Atesada, Renato e Proxa. Prado, complete, está de volta à pista? Opa, com certeza. Estamos na Torre do Salvador, então, em 118, decimal 95. 895, um bom trabalho. Composição. Serra, contato rodar foi no limite da terminal, mantendo a 90, informando o ponto ideal de descida, Serra. Geográfico? É o Oceaner, 6305, final visual. Continue 6305, continue a aproximação, aguarde autorização de posto. Guarda nós. Confirmando, continue 6305, autorizado posto, 090, vento 090 graus, 129. Sim, só confirmar o vento novamente, por favor. 090 graus, 129. Viada, de pouso, na 10, hoje. Animário. Autorizado o RNAV para o Whisky Serra Mike? Autorizado, informe nacional estabilizado visual com a pista. Olá, estabilizado visual com a pista, Whisky Serra Mike. Passaria 2230, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, torre 2895, ajuste no 0, no 4. Parte Índia, ponto de espera 2895, 2230. A 055, tem condições de manter-se em condições visuais nessa prova? Ativo.